1-2-2-3-0-1-7. Obrigado. Costa Bravo Eco, para saber sua informação de voo alerta, estamos centro Recife 126.0, caso negativo 128.8. Meia 59, visto no zero, vistoriada, é liberado, autorizado a alinhar e decolar, vento no 20 graus na 12. Bem, decola, voo 659. Azul 4462, reduz a velocidade 220 nós, desça para 4 mil pés, altímetro 1-0 no 4. 220 nós, 4 mil pés, 1-0 no 4, azul 4462. No 659, vento no 30 graus, 13 nós, aguarde o 3 graus. Estacionamento Azul 4065, posição 1. Azul 4065, Universal, chame tático 01. Autorizado, pistão no zero, Azul 4065. De TAP, vou na Prua do Serra Vitor 13.5, Azul 4462. Vai seguir tráfego na aproximação agora 10 milhas, Alfa Tango 72 com 2009 graus. Já está mantendo 220 nós, após o TAP vai voar o Serra Vita 366 para a Rinada da Unotera, Azul 4462. Correto, Azul 4462, autorizado a descida para 2500 pés. Reporte passando Serra Vita 366. Autorizado a descida para 2500 pés, reportará passando Serra Vita 366, Azul 4462. Meia 59, é quadro azul no 8, controle 120, décimo 8. 208, vamos. 9, decolou na 5. 1-6-5-9, contato radar na decolagem, subavia inferior da El para o nível de voo 360. Da El 360, voo 6-5-9. Ambiente Papa Vitor, reporte no portão Interlagos. Série 2, 2 presentes passando o serviço 366 para a chave de volta. Passarei 2231, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 118, obrigado. Salvador, boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231, chamou, Valdeiro? Afirmativo, tá estabilizado a RNAVE da 120. Gente, pode ser a 372 baixar travado, 2231 na passarela. Passará 372 com cheque, doutor. Valeu, Leão. Salvador, Oxana, 6227, posição 7, puxa daqui a sala. 6227, liberação nacional, Sumitac, 07. Chama ali. Salvador, Oxana, 6327. Salvador, 6327, boa tarde, ciência da informação Serra. Confirmativo, informação Serra para cópia. Confirme o nível solicitado. Pode ser nível 160. Gente, 160 autorizado para Ineos. Via rota do plano de voo, saída coral, decola da piscina 0 com primeira curva à direita, acione 0260 no transponder, controle Salvador no 208. Exato, nível 160, confunda o plano, saída coral, piscina 0, curva da direita, 0260 no transponder, 1208, controle. Né, 6327, cotejamento está correto, no 02 também pronto. Amarelo. Acho que é o 121 a bordo, alterna Ribeirão Preto, pela via 04. Né? Azul 4065, autorizando táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 04. Autoridade direita Índia, ponto de espera Torre 2895, metal no 04, Azul 4065. Canal 63 no 4, assina a identificação dessa via chegada a Mari para o nível voo 050, ajuste de altímetro no 0, 1-4. É Mari 050, 014, canal 63 no 4. Oi, uma boa tarde, azul 4065.0. A 065, boa tarde, mantém o ponto, será? Mantém o azul 4060. Azul 4462, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, azul 4462. Papatanga, Yankee, Papa Vito, chame torre 118, decimal 95. 118, azul 4462, final 6.8 milhas. Gente, azul 4462, tráfego avistado, continua aproximação. Aguarde autorização do pouso. Precede a terra da passagem do meia milha para a capitão zero. Top. Gente, 4462. Passa confirmando. 123 no PLB, Guarulhos. Confirma a autonomia? 350. Sonem 6327, bom voo. Você também um ótimo. Metro 1014. Certo, via Mari, já hoje. 060 com 0 no 4, 1 no 0. Mantenha ele litoral e aguarde pressão. chame na vertical da praia de buraquinho, mantendo 500 pés no litoral, ok? Ciente, na vertical da praia de buraquinho, chamará, mantendo 500 pés limitado, olhando para fora. Passaria 2231 no solo 24, liberar à direita, via táxi aí Eco, chame solo 21, decimal 9. Lembra na Eco, chama 221, livrando na época. Batalha 2231, autorizar ataque para parte 1, via Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette até a 1-2, 3-2-2-3. 2. Azul 4065. É, em breve 190, companhia curta final. Avisa o tráfego. Visual alto azul na final, parceiro minha. 4065, após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista no zero. Olha o azul e mantém na novela, viu, parceiro minha. Uno 659, chama agora o Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 25, 2835, Bradão. Uma vez, olha a cabeceira no zero, com embreagem da azul para ingresso e decolagem. Sim, está já livrando a linha do litoral, voando na proa da cabeceira, da cabeceira da estrada do Coco, vai cruzar, quando autorizar, na cabeceira 1-0, está ciência do tráfego. Sim, verde azul tomando posição cabeceira no zero. Então prossiga para o través norte da cabeceira. Cruzará aeródromo na vertical da cabeceira no zero, na sequência com todo o farol de Itapuã. Tá, Cid, tá 6 milhas afastado, tá mantendo um voo paralelo à pista, não vai aproximar mais. Deu 4462, solos 2000, direita, 121, decimal 9. Direita, 1219, azul 4463. Azul 4065, no setor nordeste do campo, temos um Robson 44, mantendo 500 naquele setor. Sente do seu tráfego na decolagem, vento 120 graus, 112 nós, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem pelo zero, ciente do helicóptero 4065. Alfa Juliette, portão 1, no azul 447. 227, tá pronto? Afirmo. Aliás, mantém, estamos ela. Ali mantém. Papa Vitor, tá visual com campo? Ah, afirmo. Gente, prossiga para o cruzamento do aeródromo na vertical da cabeceira no zero, ok? Ciente, cabeceira no zero, vai cruzar. Tá totalmente visual. Oi, papá. 2 minutos e meio para cruzamento. Salvador, 3367, controle Salvador, acionei identificação dessa via chegada a Bonfi para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 04. 060, via Bonfi, 3367. No 620, reautorizado, precisa para o nível de voo 050. 050, voo 620. Controle, azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, tudo a ver saída da EL, transição Motiva, para o nível de voo 320. Autoriza, Motiva. Autoriza direto, Leda. Leda, então. Entrei em contato junto ao centro e a rota que o senhor tem aqui, a Prisma 0 para Alfa Índia DCT 1 Base, a Fezulu 44 para GOG, está incorreto, né, nesse horário devido à questão do ingresso lá na FIR Brasília. Então peço por gentileza que eu faça uma CHG modificando para o Fezulu 10 Taubaté. Fezulu 10 via Taubaté. Fico no aguardo, são 3155. O 09, só ajuste no 04, é colégio autorizado. Puxando a M314, autorizada final do procedimento RNAV, reposta de visual com pista. Contrato de visual com pista, autorizada RNAV no 0063, som na 4. Bianchi, Papa Vito, assim que bloquear o farol de Itapuã, chame o controle em 120 decimal 8, bom pouso. 1208 após o bloqueio grato, bom trabalho. Oxana é 6227, declarado 3-1, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, bom dia. Dia. Yeah. 500 pés, aproximando mais da posição Duna. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, sendo enquanto transponder 0160. Autorizado, vai na posição atrás, seu braço 110 para a Duna. Acionou 0120, o braço da terra. Fala, meu braço da terra, confirma apenas o PUB. Controle, o Yanko Papa Vito na volta, vai estar do fora de Itapuã. Papa Tango, Yanko Papa Vito. Reporte visual com Serra Luiz Calçamento. Controle, Oxa 6227, decolamos na Ciscuta. Sena M227, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Ao 360, solicita voar da EL. Autorizado, voar direto Leda, o Oceano M227. Direto Leda, obrigado. Azul 2711, ideal de descida. Azul 2711, desça para o nível de voo 120. 120, 2711. Possibilidade de voar posição pelo da presente? Vá. Senhor Bruno Bonfi, o azul 2711 é o número 4 na aproximação. Gente, como número 4, mantém, 2711. Papá Romeu, Alfa India Charlie, aguarde cópia, confirme a pista que decola e o pátio que se encontra. Confirmando, é o pátio 4, né? 500 pés, altímetro 1014, reporte visual com pista. Já estava na aproximação, 12 milhas, Airbus 320. Restaurizado, 314, voo 1620. Papá Romeu, Bravo, Serra, Serra. Condições de curva à direita mais 40 graus. Curva à direita 40 graus, o braço terra. Então, está na aproximação agora, as 320, passando 3.000 pés para 2.500 pés. O procedimento é terminado, as 320, agora a posição de 12 horas, 2 milhas. Bravo Serra Serra. Aguarde dentro mais um minuto para ser autorizado direto Serra Whisky Delta Lima. Para informação de voo, temos agora o Hop 44 também procedendo para o Serra Whisky Delta Lima. Está aproximadamente 2 milhas do Serra Whisky Delta Lima. Visual no zero estabilizado. Canal M314, torre 118, decimal 9. 295, muito obrigado, senhor. Só passando em Copa Vida, tráfego agora posição de 3 horas, 3 milhas, também prosseguindo para o Serra Whisky Delta Lima, um Hop 66. Copa Romeu Bravo Serra Serra, tempo para o tráfego em Copa Vida, agora sua posição de 11 horas, 2.5 milhas. Autorizado direto Serra Whisky Delta Lima, reporte sinal para pouso. 089, visto no zero livre, informa a viatura da parte gramada entre as taxiways Eco e Foxtrot da Infraero fazendo manutenção. Todos autorizados, visto no zero. Todos autorizados, visto no zero, sem da observação, aqui na 6314 Rea. 227-11, autorizado, descida seu nível de voo 090, reparação para sequenciamento, curva direita, proa 260, limite para nessa proa por 1 ou 2 milhas. Gente, direita 260, limite 1 ou 2 milhas, azul 271. Red Book. Azul 271, tráfego agora posição de 2 horas, 3 milhas rumo sudoeste, passando nível voo 080, para nível voo 060, reposto 320. Gente, tem um tráfego de equipamento, está reduzindo para mínima limpa, azul 271. Tá. A Tango Oscar Golf Uniforme, controle, Salvador, sem identificação. Azul 4065, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, secundária. 128, decimal 35. Secundária 283, boa tarde, obrigado. Rotar 3367. Nível 070 para o 060. Tam 3367, autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro no 014. 4 mil no 014, Tam 3367. Azul 2711, reautorizado, descida para o nível de voo 070. 070, mantendo ainda para o 260, azul 271. Correto. Papatango Oscar, Golf Uniforme. Está autorizada a chegada, Amanda, presente, foi na prova da posição, Amanda, reporta no Miguel descida. Sessaner 6327, está com autonomia de 3 horas e 23, nosso acionado é Brasília, POB 91. Sessaner 6327, já está aqui a pontosfera via Inter no pontosfera Torre, 118.95, ajuste altímetro 10 no 4 Bombo. 2014, ponto de pedra 06295. Boa tarde, muito obrigado, senhor. Boa tarde, Sané 6355. Pessoal, está chegando aqui que a rota do senhor está o pêndulo 10 para Palpa entre CT1 base e o pêndulo 44. Peço por gentileza, faça uma CHG modificando a rota para o pêndulo 10 para Palpa Terra. Todo o carro 366, completa final do procedimento terminado. Gente, Pro 215, limite 20 milha, azul falha, voo 366, azul 271. 14, voo 1620. Ah, boa tarde. Sané 6314, boa tarde. Autorizado ataque para o Pátio 1, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, para o portão 5, 6314, obrigado. Autorizado da presente, voo direto Golf, Oscar Golf Uniforme. Confirme se a aeronave equipamento, correção, tripulação e aeronave homologada da aeronave. Oscar Golf Uniforme, prepare o procedimento NDD Zulu na proa da posição Bons, da SEG Bons Pelo, após Pelo, proa de Duna para final do NDD Zulu. Controle ao TAM 3367. 3367, prossiga. O senhor autoriza o Sierra Vida 372, é presente? Terra 3367, disparador 500, pede, está autorizado Terra 366, e autorizado também o RNAV da pista 10, ajuste 10-4, reporte Terra 366. Tá bom, na proa do Terra 3366, disparador 500, 10-4, ajuste autorizado RNAV, reporte a autorizado. Puxanel 6227, chame Centro Recife na frequência 12251, alterna 12835. A 327, 737 com conta final, observa o pouso, após o autorizado olhar e mantendo. Posso passar, já para ali, você indo 0, chaneiro 6327, obrigado. 10, acima a navegação, voo Terra 368, o ajuste 10-14. Já para 4000 na porra, pro Terra 368, 278. Angosta Golf Uniforme, boa posição pelo, desce para o nível 050. Só um segundo mais, o Lima Kilo X-Ray. Papa Romeu, Alfa e Charlie, está no passe 4 igual da 17? Salvador para Serra Bravo, Romeu Juliette, Delta Zulu 44, Alfa Delta Alfa, pós DCT. Sigo de voo 430, saída da El Leda, Porto Seguro. Decola da piscina 7 com primeira curva à direita. Transponder 5466, controle Salvador no 208. Na 6327, vento 120 graus, 109, ajuste 104, decolagem autorizada. Estando 6327, obrigado. Escuta. No 4, prossiga, Sara. Só para confirmar, 05 a posição. Alfa 05, obrigado. Papá Romeu Alfa Índia, Sara, prossiga. Da El Leda, Porto Seguro, com primeira curva direita, no perfil da saída da El. Alfa Indessário, confirme POB, autonomia e alternativa? Autonomia? Papa Romeu, Alfa Indessário, acionamento em táxi, decolagem, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 4, só confirme só por gentileza o nível e o transponder. 1-1, voo certo 366, disparador 500, pede, está autorizado a RNAV da pista 10, ajuste 10, não faça, reporte certo 366. Voo 366, disparador 2500, com 1014, autorizado a RNAV, reporte autorizado, 271. Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, volume 0. Só 3155, prossiga. Entramos em contato com a nossa coordenação, senhora. O plano proposto é o que está em vigor de acordo com o NOTAM. É, porque realmente a gente entrou em contato junto ao centro, porque não é a primeira aeronave que está tendo esse tipo de problema. E a rota prevista para depois das 16 do Lua é o Fuso 10 Taubaté. Tá, mas não é esse que está escrito no NOTAM, senhora. Patango, isso quilo Zulu, prossiga. Gente, isso quilo Zulu, número 2, copia guarda. Saída coral, parando 60, chamando 637. Tráfego avistado, cheque o trem esposo, vento 110 graus, 109, ajuste de altíssimo 104, pista 10, pouso autorizado. Confirma, trem baixo checado, autorizado, pista 10, pouso está 3367. Desde São Paté, e a nossa rota proposta vai via Fagog, senhor. Entendi. entendo da 3155, só que realmente já entramos em contato com o centro e o centro solicitou que fizesse essa CHG não autorizando a rota que o senhor possui. Somente a 3190 estava certo. Tudo bem, mas vai em encontro com o Notan. A senhora quer que a gente faça o que então? Infelizmente, essa questão de autorização de rota, quem autoriza é o centro. A gente só pode só repassar a informação. Deus do céu. Tango Lima, Kilo X-Ray, confirme o pátio, pista que decola. Autorizado Salvador para Vera Cruz, corredor Axé, 1.000 pés, decola da pista 17, com primeiro corredor Axé, Sony 0132, controle 1208. Patamo Lima, Kilo X-Ray, confirme POB, autonomia e alternativa. Gente, o Papatango Lima, Kilo X-Ray, acionamento, táxi, decolagem, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 014. Papatango, isso aqui, Luzulu, só confirme o nível solicitado. Gente, autorizado, Salvador para Cairu, nível 040. Decola da pista 7 com primeira curva direita, saída Coral, acione 5. Acione 0122, controle 1208. Boa tarde, São Paulo, meu Alfa de Cássio. Azul 27, no 17 do tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde o pista livre. Coisa, um whisky? Lima, aqui já foi, a guarda da mata pronto para o táxi. Lima, aqui é que você é, táxi autorizado. Estamos com um trator efetuando o corte de grama na próxima interseção. Está sendo orientado a liberar a táxi para liberar seu táxi. Um instante para prosseguir. Barulho, eu fiz 1-0, Papa Alfa Índia, DCT 1 Bádia, fiz o Lu 4-4. Pagode. Nível de voo autorizado 320, saída da Eolê da Motiva, decola da pista no 0 com primeira curva direita. Transponder 5457, controle Salvador no 208. Então, Fuzulu 10, Lombardi, Fuzulu 44 com a GOG, 320 aprovado, da Eolê da Motiva, 5457 transponder, 1208 liberam. Está pronto, pushback, acionamento 9. Então, 3155, o cotejamento está correto no autorizado sanitário. Entra, O Chané 6355 na escuta? Alfa. Informo que o Centro Recife autorizou a rota que o senhor possui para Guarulhos, porém, de repente, em voo será modificada a rota. O senhor está pronto, cópia? Autorizado Salvador Guarulhos, via Fezulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 Base, Fezulu 44, Pagog. Nível de voo 360, saída da Eolê da Motiva. Decola da pista no 0 com primeira curva direita. Transponder 5477, controle Salvador no 208. 360 aprovado para Guarulhos. Fezulu 10, Papa Alfa Índia, Base, Fezulu 44, Pagog. Direita mudando. Saída da Eolê da Motiva, transponder 5477, controle 1208. Chamei 365, o cotejamento está correto, na remoto no 4, está me pronto. Falou, 3367, não. Então, 3367, mantém a posição de Juliette. 3267. Papá Romeu, ótimo, Camargo, Yankee, prossiga. Está no 4, para a autorizado Salvador Manati, 1.000 pés, corredor Axé. Acione 0145 no transponder, controle 1208. Manati, Por Bélgica, Maquian, condicionamento correto, confio em ter ouvido a autonomia alternativa. Gente, autonomia, táxi, decolagem, torre 1 no decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 4, bom voo. Mantenha a posição, para 3367. Mantém. Para o Oscar, Golf e Uniforme. 3, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 0. Oscar, Golf, Uniforme, desce para 4 mil pés, ajuste no 0, no 4. 4 mil, no 0, no 4, Uniforme. Não pode pedir para ele. Então, desconsidere a última autorização, reporte quando totalmente pronto para push. Então, 3367, autorizado ingresso Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3367. Controle Salvador, o Papatango Lima Kilo X-ray. Papatango Lima Kilo X-ray. Mantenha o corredor cheio, 1 no mil pés, ajuste no 0, no 4, reporte para da barra. Reportaremos. Salvador, azul 2711. Azul 2711, autorizado ataque para 43 de Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador, remota prevista 4 Romeu. Alfa Kilo, aporte remota 4 Romeu, 2719. Romeu Alfa India Charlie, tá pronto? Tráfico decolou a pista no 7, é um Seneca. Ingressou na linha litoral, o chamado Corredor Axé. Está mantendo um no meu pé, ligeiramente à direita do prolongamento da pista no 7. Decolagem autorizada, vento 1 no 50 graus, no 0, nossa. Alfa India Charlie. Tango Eco Zulu Novembro, sensação de pouso, pista 3517. Eco Zulu Novembro, desça para nível 055. Zulu, aliás, manter a pista no 7. Aliás, manter no 7, tudo bem. Agora que o Golfo Uniforme desce para 2 mil pés, autorizado NDB Zulu da pista 1 no 0, ajuste no 0, não passa, resposta autorizada. Uniforme é atualizado, o Golfo Uniforme. Se aproveitar no 4, a caminhada de Paris, está diretamente ao lado. Carlos Sierra, Sierra, ciente, reporte, Interlagos. Interlagos. 208, muito obrigado, Alfa India Charlie. Controle, o Papa Romeo Alfa India Charlie, decolado, se escuta. Papa Romeo Alfa India Charlie, contato o radar na decolagem, sobe via saída da AEL para o nível 430. Via da AEL 430, Alfa India Charlie. No 40 graus, 109, decolagem autorizada, vê se pilotou. Zulu. Oscar ou Oscar 63? Na remota 14, tudo deve pressionar mesmo. Sané 6355, na remota 14, e pressionar essa metade. Perdão. Mike Yankee, reporte ligado e pronto, pistão 7. Batango, esquilo Zulu, decolado 55, controle 120, decimal 8, até a volta. 20.8, graus, chão. Até a volta. Autorização para Confins, 360, informação de guerra. Boa noite, 97, solicitado, Salvador Confins, de Upper Zulu 21. Saída Arbor 1, eleva a posição nítido, onde irá interceptar Upper Zulu 21. Nível de voo autorizado 360. Saída da Arbor 1, eleva nítido, levando para o 0, curva direita, 5517, controle no 08. Controle cordial, boa tarde, está passando 5 Zulu. Notícias no 04, tráfego decolou à frente, ao centro, está mantendo o litoral também, um no meu pé, sem decolagem, e aqui. Está à disposição, moto. Zona 097, com o fechamento correto, em pronto no 09. Está só esperando. Continua estacionamento no 113155. No 3155, aguarde. Capatango, essa Golfo Uniforme, Torre, 118, decimal 95. Para o desempregado, bom dia. Passando o uniforme. Uniforme, reporte Simbra, baixar a trava de fábrica. Passará. Charla de restrição somente na pista 28, Lugo M mantém o nível 430. Ah, sim, Matheus, seguindo 430. É que o FMS aqui que ele carregou, mas ele carregou a restrição erradamente. Ok, obrigado. Passou o Barão Lima, Kilo X-Ray. Batango Lima, Kilo X-Ray, não, tráfego de conhecimento sem frequência livre. X-Ray. Solo Salvador, o Azul 4198, tem que estar perto. Poderia apenas informar a seguida prevista. 418, pronto, cópia? Pronto, cópia. Já, Salvador Confins, Rio Pejolo 21. Nível de voo autorizado 360. Saída Arbor 1. Eleva a posição Tozop, onde irá interceptar o Pejolo 21. Decolando a pista no 0 com primeira curva direita. Transponder 5515, controle Salvador no 208. Autorizado com 360, Pejolo 21. Arbor 1, transição Eleva. Decola do 0, curva direita. Transponder 5515, controle 120, decimal 8. Azul 4198, posição 1. Azul 418, cotejamento está correto, só para confirmar, é Arbor 1, Eleva, após posição Tozop, onde irá interceptar o Pejolo 21. Gente, Arbor 1, transição Tozop, onde irá interceptar o Pejolo 21, Azul 418. Azul 418, cotejamento correto, no 0, no chame pronto. Camará pronto, Azul 4. Então 3155, livre acionar chame táxi no 111. Vai chamar o tá 3155. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee. Confirme para o motor? É o Oscar, Mike Yankee, senhor. Decolou o comando à direita. Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee. Autorizado direto, Manati. É, posto 206, Salvador. Acione e responda 0145. 0145, sim, hein? Tira para trás quando a gente mira na rua de Manati. Quilo Zulu, vamos IFR cancelar Zulu 859, mantendo 2500 pés, ajuste no 0, 1 no 4, reporte 20 milhas de Salvador. Ajuste altímetro 104. Vai logo. Pegar a voz. Papa Romeo Alfa Índia Charlie, chame centro Recife 1251, alterna 12835. 251, 2835, Fatango Eco Zulu November, deixa para 1.500 pés, ajuste no 0104. E uniforme, sala 01, direita via Delta 121, decimal 9. Ah, não sei já, o taxi é mais é. Papai Tamar, seu Golfo Uniforme, boa tarde. Autorizar ataque para o bate 3, via Alfa Quilo, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 07. Galeão, 430. 435, autorizar ataques até o ponto de espera via Pátio no Índia. No ponto de espera, torre 1918, decimal 95, ajuste de altímetro 1094. 1094, via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 295, 431. Bravo Serra Serra, ciente, é forte, 2-0 milha de Salvador. Boa tarde, Agenema 355, autorizado alinhar. E deu para lá, tipo no zero, dentro no 40 graus, 089. Ali segunda, né? Ou para. Foi tudo Zulu, nosso tráfico de semente tem frequência livre. Eco Zulu November, o vento no 50 graus, 089. Milha 14, 3517. 35. Prezado final 35, chame final checado, no Labá. O 097, após a passagem do tráfico da a cauda, já ultrapassou o mesmo? Está autorizado no 09, chame táxi. Livre a quadra táxi, pro 097. escuta 3155, ponto de espera pronto. Sam 3155, autorizado a alinhar e manter, se quiser. Ali mantém pista 10, tá? 3155. Alfa Cachorro. Genéia 6355, declarado 06, controle 120, décimo 8, Goiás. Obrigado, doutor, até mais. Ah, controle, boa tarde, Oxa 6355, Israel, lenda, Mato. Genéia 6355, contato rodando decolagem, mantenha a proa 2.000 pés, após estar autorizado a Leda. Está autorizado, informa o tráfego, agora na finada pista 35, mantendo 1.000 pés, um papo alfa 31. Ok, então vai manter a proa até 2.000 pés. Ali já está avançando, já está cruzando agora 2.000 pés. Por mão de esquerda na proa de Leda. Melhor, direita. Fechando a minha 355, subo para o nível 360. 360. Afirmo, totalmente pronto. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, eu sou 419. Espera aí. No 40 graus 089, ao destino 0 no quadro, é quase autorizado, né? Autorizado, decolagem, pistão no 0, tá 3155, mil e 14. Salvo 10977. Mono 86 a bordo, 4 horas e 16, campeão. Azul 418, na escuta? Na escuta, prossiga. Mantenha a posição da presente. Vai manter a posição da presente, 419. Voo 1097, 180 no POV, 416, confirme a alternativa? Mono 86 a bordo, 4 horas e 16, campeão. Autorizado ataque até o ponto de espera via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre 118.195, hoje de altímetro no 0 no 4. Habilidade até o ponto de espera no 0, no 14, no 0, 9 e 7. Quase 4, 1 no 8, após a passagem do Bang da Gol, estou autorizado no 01, no chame táxi. O mesmo já está iniciando o táxi, está passando agora através do 08. Após o aeronave passando através do 08, vai prosseguir no push do 4, 1 no 8. Salvador, boa tarde, Chané 6314, formação Serra, cópia Petrolina. 155, declarado 08, controle 20, décima 8, Goiás. Obrigado, boa noite, senhor. Corre de Momo, transição Nenim. Salvador, passareiro, Momo, passareiro 2, 3, 1. Passei 2231 no número 2, cópia aguarde. 255, curvando à direita. Na 3155, contato rodando a decolagem, sobe via saída da El para o nível 320. Entendido, 320 na da El, tá 3155. Salvador, boa tarde, tá 3676 com informação Sierra. Tan 3676, acione identificação desse via chegada a Mari para nível 050, o ajuste no 0194. Desse via 050 ou no 0194, 367. Controle, o Tan 3155 pode voar da El? Tan 3155 negativo, mantém perfil da saída. 3155. Bravo, Sierra, Sierra, prossiga. Bravo, Sierra, Sierra, reporte no regresso, na frequência tarifa. Estado, ingresso no parque principal, Lima, Mike, na Quebec, mantenha a posição e chame a torre em 1-18-95. Chanel 6314, pronto, cobre. Prossiga. Autorizado Salvador Petrolina, via Pêndulo 20. Nível de voo autorizado 340. Saída Momo, transição Nevin. Decoda, pistão 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5526, controle 1208. 340, Petrolina, Pêndulo 20. Decola na saída Momo, transição Nevin, pista 10, curva à esquerda. 5526, controle 1208. Chanel 6314, confirme seu nível? 340. A saída é Momo, Cogvo, Nenim. Ah, ok, você passou só Momo, Nenim. Então tá, Momo, Cogvo, Nenim. 6314. Chanel 6314, chamamento correto. Chame pronto no 05. Pode lá. Passaria 2231 no pronto, Cogvo? Bom dia. Autorizado Salvador para Barreiras, minha rota do plano de voo. Nível de voo autorizado 1-60. Saída Momo, transição Vatat, decola pistão 0 com primeira curva esquerda, transponder 5520, controle Salvador 1208. Autorizado 1-60, Barreiras, saída Momo, transição Vatat, decola da 10, curva esquerda, 5520, controle 208. Passada 2231, contestamento está correto, remoto 1-2, chame pronto. Chama na pronta. Azul 6918, acione a identificação da SV a chegar na Mari para o nível 060. O ajuste no 094. Mari, chegada Mari. Azul 6918, mantém a PC da chegada. Azul 6918, mantém a PC da chegada e fala o seu número 2 na aproximação. 0097. Ataque do Azul 4118, alterna Serra Bravo Romeu Papá, com 115 a bordo, 2:56. Azul 4118, autoriza ataque até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre 1118-95, ajuste altímetro na 0-4. Taxa até o ponto de espera da 1-0 via Índia, posição 1895, ajuste no 0-94, azul 4-1-8. 1-2-5-1, alterna 1-2-8-3-5. 2-5-1, 2-2-8-3-5, obrigado.